das Neves era um rapaz solteirão. Ele era filho de crente, desses que não quer Jesus, porém gosta dos irmãos. Tinha um desejo ardente de contrair matrimônio e muitas noites a fio ele até perdeu o sono. Só pensando em se casar, foi aí que teve a ideia de procurar a profeta e com ela consultar. Então saiu bem cedinho pra casa de Leonor, profeta bem conhecida, que um dia profetizou o casório de Lindalva. Não é que em poucos dias a Lindalva se casou? Disse ele, eu vou também, quem sabe ela profetiza, meu sonho se realiza e eu possa me dar bem. Levou pra ela um presente, disse, a senhora sabe que eu ainda não sou crente, mas creio na profecia. Eu vim aqui pra senhora orar e profetizar, pro meu sonho realizar e acabar essa agonia. E Leonor sem demora fez uma linda oração, veio logo a profetada que acertou-lhe o coração. Disse, hoje eu profetizo, escrevo o dia e a hora, vai se cumprir a profecia e é grande sua vitória. Eu estou vendo uma loura medindo 1,70 m, é uma moça bonita, maior que a encomenda, ela vai ser sua esposa pra lhe fazer feliz. Creia nessa profecia, porque Leonor não erra e tudo vai se cumprir. Aconteceu certo dia que mudou pra sua cidade de longe uma família na qual tinha uma loura que se encaixava certinho com a dita profecia. E procurou Leonor dizendo, será que é essa? Ela disse, se apresse, sua noiva já chegou. Ele então falou, namoro, não é que a loura aceitou? Começaram a namorar e andavam de mãos dadas para lá e para cá, se beijando o tempo todo, a sua felicidade exalava pelo ar. Mas ao falar em casório, disse ela, é cedo demais, vou levar você em casa para conhecer meus pais, depois vamos falar nisso, selando o compromisso, ninguém vai voltar atrás. Dizia ele, Maria, se apressa, minha filha, eu já sou um moço velho e eu quero me casar logo. Todo dia a mesma história, todo tempo ele insistia. E de tanta insistência, ela então resolveu o seu segredo revelar. Meu nome é José Maria e essa é a razão da gente não se casar. Estás dizendo que é homem e nunca me avisou? Quando me falou namor, você não me perguntou. E nervoso ele ficou, desiludido da vida, muito decepcionado por culpa da Leonor. Quando lembrava dos beijos, ele virava uma fera, sem contar que o seu sonho inteiro desmoronou. Pra você que quer casar, não vai atrás da senhora, nem consultar a profeta, mas vai direto ao senhor.